André Cedês, o Moral de Ibicoara. Você já sabe que é, né? Das duas CDs, Josenildo CDs, Jando CDs. Hoje é LV. Aquela curte bala, curte lança, gosta do que é proibido, pega na ponto 30, gosta de correr perigo, vai sentando pro bandido, vem quicando pro bandido, jogando a bunda com estilo, quicando com estilo, vem sentando pro bandido, vem quicando pro bandido, jogando a bunda com estilo, quicando com estilo, que ela pra fora não lança. Contato é